Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 343, gravado em 17 de julho de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os ouvintes. Eu tô com um sol entrando aqui na janela, mas Ótimo. Eu me nego a fechar a janela hoje. Porque Ótimo. O frio de rachar que tá aqui, eu preciso do sol. Preciso do e sol. E você abre mão de uma boa iluminação pro seu vídeo. Não, na verdade a iluminação tá boa, mas eu permito que o sol esculhambe aqui, ó. Quando eu entro aqui, eu permito que o sol esculhambe um pouco Sim. a iluminação. Chega mas isso aqui lá. É. Isso aqui é real, cara. Isso aqui é de verdade. Que nem exatamente. A imagem aqui no fundo. Que nem a imagem aqui no fundo. Esse é o nosso momento de falarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando um café de verdade. Hoje eu estou tomando um café. Pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal no Twitter ou no @segurançalegal@mastodon.social, uma rede social que eu estou cada vez mais tentando usar, Vinícius. É sempre a mesma história, né? Porque o Twitter, ele tá cada dia pior. O Twitter, inclusive as próprias publicidades, né? Pelo que eu tenho notado ali na minha bolha, os grandes anunciantes têm sumido sumiram do Twitter. Pelo menos para mim, eu recebo uns anúncios muito estranhos, umas coisas em chinês, umas coisas assim completamente fora de contexto. Então, e como é que tá o teu mandarim? Não tá, legal? Não, tô treinando, né, cara? Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurançalegal ou apoia.se/segurançalegal. Escolha uma das modalidades de apoio. Entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Hoje temos mensagens de ouvinte, uma mensagem de ouvinte e uma outra mensagem. Também são duas mensagens de ouvintes, né? Mas a segunda aqui ela é um contexto um pouquinho diferente, né, Vinícius? É. Vamos para a primeira, então? A primeira vem da nossa ouvinte Ana Mota. O que que disse? Isso. A Ana escreveu o seguinte. Ana. Ela escreveu: eu sou ouvinte assídua do podcast. Acho o trabalho que vocês fazem é capaz de mudar a visão e comportamento de pessoas engenheiras de software como eu. Adoro o quadro do café frio e do café expresso. Legal, Ana. Eu estou entrando numa nova fase da minha carreira e, por questões de força maior, estou atuando bastante na AWS. E meu maior receio é: será que estou fazendo as coisas de forma segura? Já assisti N tutoriais de AWS e parece que as pessoas não se importam com este ponto. Vocês têm alguma dica de fonte confiável onde eu possa buscar esse conhecimento, considerando que eu sou programador e não DevOps? Vocês já pensaram em fazer cursos e colocar em plataformas como Coursera, Udemy? Eu com certeza faria todos, porque vocês são o SOT do assunto de segurança para mim. Obrigada. Olha só, Ana. Cara, primeiro assim, Ana, valeu. Muito obrigado pela tua mensagem. A questão do AWS, me dizer que eu uso a AWS e o maior problema é que a AWS é muito complexa. É muito zoado, é muito bagunçado a maneira como a AWS controla as permissões, tá? É um negócio assim que eu acho que eles poderiam... Não sei se eles conseguem mais, tá? Mas eles deveriam ter uma preocupação maior com as coisas serem mais claras. A questão de gerenciamento de permissões e tudo mais é realmente muito fácil de se perder naquilo ali, deixar coisas habilitadas que não deveriam estar, esquecer de uma política lá no... Então, assim, como desenvolvedor, eu te digo, tu precisa de alguém que faz DevOps e que tá estudando o tempo todo esse negócio para configurar direito, fazer o deploy direito lá na AWS, tá? Se tu tem que se preocupar em desenvolver e, ao mesmo tempo, fazer essa parte de configuração do ambiente, no caso, que a gente tá falando de AWS, tá? Mas pode ser algum outro. E você tá falando da infraestrutura também, né? É que quando tu chega na parte de fazer o deployment da aplicação lá na nuvem, no caso da AWS, Só a parte, não estou nem falando de serviços específicos, assim, mas só a parte de políticas, de permissões, é muito fácil tu cometer um erro ali. Tem que fazer com muito cuidado. Uhum. E às vezes é chato, é difícil de tu fazer e conseguir testar todas as opções, todas as situações, tá? Então, nesse sentido, a minha preocupação agora na resposta para a Ana é o seguinte, é que ela está desenvolvendo e, ao mesmo tempo, ela está tendo que fazer parte da configuração da AWS lá na ponta, né? E se é verdade que uma infraestrutura, digamos assim, clássica, né, das coisas on-premises, aí que tu tem um firewall, etc. Se já é verdade, que, historicamente falando, inclusive, que quando tu vai botar uma aplicação em funcionamento, o pessoal meio que libera para funcionar e depois, entre aspas, vai fechando. A gente já falou disso há anos atrás, tá vendo o primeiro ano do segurança legal, a gente deve ter falado sobre isso. Se isso já é verdade, historicamente falando, agora no AWS ou nas soluções de hospedagem em nuvem, de cloud computing e tudo mais, é mais verdadeiro ainda. O cara lá não sabe direito que permissão dá e acaba dando uma permissão mais ampla para ver se funciona, o negócio funciona e deixa. Então, a gente tem aí novos problemas relacionados à auditoria desses ambientes, para auditar acessos, não só pentest, mas efetivamente auditar as configurações, as políticas, etc. E fazer essa auditoria, né, isso é bem importante destacar, que para fazer uma auditoria, tu tem que saber quais são os parâmetros de funcionamento previamente estabelecidos. Então não adianta eu querer fazer uma... Não adianta eu querer fazer uma auditar o ambiente, saca? De tal maneira que eu vou tentar fazer, verificar se as permissões estão certas. Estão certas de acordo com quais demandas de funcionamento, com quais parâmetros de funcionamento. E é um tipo de trabalho, Guilherme, que a gente vê nos... propaganda da Brown Pipe, né? A Brown Pipe faz auditorias, né? Uhum. Mas quando alguém pede para fazer uma auditoria, com muita frequência, tu não tem um parâmetro contra o qual bater a auditoria. Ah, tu vai pegar ISO 27001, ISO 27002, né? Por exemplo. Né? Ou um CIDSS da vida. Tá, que tu tem algumas regras ali. Só que isso diz respeito àqueles pontos ali. Agora, num ambiente, um determinado usuário ou uma determinada papel ou um determinado sistema deveria ter aquele acesso, deveria ter aquela policy liberando um acesso de apagar, por exemplo, versões antigas de objetos dentro do S3, pegar uma coisa bem específica, tá? Ah, não, mas não deveria, tá bom, mas quem poderia, ou por que essa permissão está lá? Porque essa mesma policy está sendo utilizada por um script que faz o pruning, faz daria para fazer automático no S3, daria para configurar isso no S3, mas eu estou fazendo a deleção automatizada com um sistema meu aqui, com um código meu, daquilo que é antigo. Então, é delicado, Ana. Assim, é bastante delicado e eu não sei te indicar um curso que diz, não, faz esse curso que tu vai ter a solução, tá? O que eu digo é, o caminho seria o caminho árduo de ler os manuais e fazer testes e realmente se dedicar ao estudo da AWS. E por essa razão, eu acho que tu precisa, não dá para te desenvolver e ao mesmo tempo tu gerenciar esse negócio, a não ser que seja uma estrutura pequena, que tenha tempo e seja viável de tu fazer essa análise, tá? Fazer esse gerenciamento. Se não, o ideal é que tenha separado mesmo, tá? Com relação a cursos, né, Guilherme, a gente várias vezes já pensou nisso. A gente tem, olha, quantas vezes a gente já pegou e já descreveu, né, o trail de a trilha de que seria de um curso, de curso de vários assuntos diferentes, mas a gente nunca conseguiu botar isso para rodar a valer, porque a nossa correria é grande e, inclusive, eu parei agora, eu dei uma segurada em aulas e tudo mais, para ficar mais tempo à noite com a família e tal, né, porque quem dá aula normalmente dá aula à noite, né, mas também para me dedicar um pouco a essa criação de conteúdo, e eu não tenho feito. Eu não tenho conseguido fazer isso. Então, é algo que quem sabe a gente coloque no ar. Eu espero um dia, não vou dizer quando, porque a gente está apanhando para gravar o podcast, né? Então, já é uma coisa um pouco complicada. Você tem algumas certificações ali também, né? Se você colocar lá na própria Amazon mesmo, a AWS Certified Security, você vai ter alguns livros ali de... É um caminho, né? Uma possibilidade. É um caminho, mas assim, mesmo certificação, sabe? Acho que certificação é interessante para te mostrar que tu minimamente estudou um determinado assunto e tirou, sabe? Conseguiu passar lá nos testezinhos que fizeram para ti. Eu acho que isso é interessante e tal. Mas assim, certificação, cara, infelizmente não é sinônimo de competência. Não. Né? Sem dúvida, mas ela não precisa também fazer a certificação, né? Ela pode, por exemplo, pegar o livro da certificação e estudar o livro da certificação sem fazer a certificação, né? Já é alguma coisa. Pode, né? Não, e pode fazer certificação. Não tem, acho que não. É. Acho que é interessante, não tem problema nenhum e tal. Eu só faço a ressalva, assim, que eu acho que pegar e ter o tempo, né, de se dedicar a estudar o material, a testar as coisas, né, efetivamente botar a mão na massa e tal, eu acho que isso, e entender os conceitos, acho que isso ajuda bastante. Tá, Ana, eu te agradeço assim muito, nós te agradecemos, né, Guilherme? Isso. Nós te agradecemos a mensagem, a gente fica bem feliz, muito feliz de saber que tu é uma ouvinte assídua nossa e que a gente de alguma maneira consegue fazer a diferença para ti e para outros na área e nos ajuda divulgando o nosso trabalho, o nosso podcast, tá? E fica então o compromisso também do Vinícius fazer um videozinho de segurança sobre a AWS, Vinícius. Calma, eu tenho uma pilha de vídeo, vou me matar ainda, as gurias lá na Brown Pipe estão me cobrando, eu tô com cheio de post-it no monitor, que eu chego, cada dia tem um post-it lá, né, que botaram me cobrando umas gravações que eu tenho que fazer, então assim, eu não vou prometer mais nada até eu gravar, tá. Deixa quieto. Tá, Ana, um abração pra ti. E sim, teremos café frio e café expresso no finalzinho, né, no nosso episódio, como sempre. Então, boa. Nos aguarda até o final. A Letícia Freitas, Vinícius. Bacana, ela participou de um podcast que eu até confesso que eu não conhecia, o pessoal do TechSec Podcast. Você viu o vídeo, né, Vinícius? Conta pra nós. Eu assisti, cara, assim, bom, ela nos mandou um e-mail, tá? Eu vou ler o e-mail dela pra dar o contexto, depois eu, né, respondo. Ela, assim, olá pessoal, tudo bem? Sou ouvinte do podcast há algum tempo e gosto muito. No mês de junho, participei de um podcast chamado TechSec, meu Deus do céu, TechSec Podcast, minha pronúncia tal, né? E fiz questão de citar o podcast de vocês e o nome de vocês ao final com pessoas que eu admiro. Só gostaria que isso chegasse até vocês, parabéns pelo trabalho. Ela mandou o link do episódio, né, que tá lá no YouTube. Abraço, Letícia. Aí eu respondi o e-mail pra Letícia, e disse assim, Letícia, não dá pra te responder por e-mail, né, tu sabe por onde nós vamos te responder e tal, não sei o que, assim, que não tinha como eu responder ela por e-mail, teria que ser no podcast, não teria outra forma de fazer. Então, em primeiríssimo lugar, Letícia, muito obrigado por tu divulgares o nosso trabalho, tá? É muito importante que pessoas inseridas no mercado, fazendo o trabalho que tu faz, nos dê essa chancela ao recomendar o podcast, tá? Isso para nós é muito legal, tanto para atingir novas pessoas, como ao mesmo tempo da gente seguir firme no nosso trabalho, né, Guilherme? Saber que a gente tá, cara, a gente tá, de alguma maneira, a gente tá ajudando e fazendo a diferença em alguns aspectos e tudo mais. Então, muito obrigado por teres recomendado tão bem, não só citou, eu até separei, eu mandei pra ti, né, Guilherme? Uhum, os trechos do vídeo e tal. É, também ali, tão bem a maneira como ela nos recomendou. Então, muito obrigado. Eu assisti o episódio todo, tá? Ela falando sobre a questão de conscientização e segurança, sobre, né, essa questão. Esse era o tópico, o tema, né? Esse era ser o tema. E realmente muito interessante. Ela indica a página da Via lá, que ela trabalha, que ela tem, né, que é o grupo. Pelo que eu entendi, se eu tiver errado, Letícia, pelo amor de Deus, tu me esculhamba depois nos comentários, tá? Mas que ela atuou ou está atuando ainda nessa área, acabou se especializando nisso. Ótimo. Então ela virou aquilo que eu chamo o Guilherme, né, de mosca branca, né? O Guilherme pra mim é uma mosca branca. A gente sabe que existe, mas é difícil de encontrar. Por que que eu chamo o Guilherme mosca branca? Ele é um cara do direito, que tem toda uma bagagem no direito, que saca de segurança da informação, que tá próximo de TI. E ela é uma profissional também desse mesmo estilo. Ela vem da TI, né, vem da ciência da computação, da grande área, né, e entra em comunicação. Então vai na direção de comunicação. Então é muito legal. É uma dessas pessoas aí que faz algo diferente, digamos assim, que une áreas, né, faz aquela coisa multidisciplinar que a gente tanto fala, né, Guilherme? Uhum. Para atingir um resultado que de outra maneira talvez a gente não chegue num resultado tão eficiente ou tão bom. Então, Letícia, muito obrigado pela recomendação que deste do podcast. A gente agradece com muito carinho e que a gente possa continuar sendo assim, merecedor da tua indicação. Tá bom? Um abração, muito obrigado. Valeu, Letícia. Obrigado. Bom, Vinícius, vamos para a nossa primeira notícia, então. A primeira multa da ANPD, né, finalmente aconteceu depois de todos esses anos. Né? Mas assim, ó, é uma coisa que eu digo assim, nossa, finalmente a NPD, né, a LGPD sendo aplicada, e ao mesmo tempo, que pena da maneira que ela foi aplicada. Mas entra aí, vai lá. Pois é, eu acho assim, né, a gente pode tecer também algumas críticas, né, e tecendo essas críticas e trazendo essas críticas com as melhores intenções possíveis, né, ou com a melhor intenção possível, visto que, né, foi a primeira multa, foi a primeira a autuação, né, quer dizer, não foi a primeira autuação, mas a primeira algo que se transforma em multa foi a primeira vez, claro, é um processo em construção, embora nós tenhamos no mundo inteiro, né, outras autoridades fazendo o mesmo, então não é algo também que é novo no mundo, mas é novo aqui no Brasil. Então a gente teve aí a publicação no Diário Oficial no dia 6 de julho agora de 2023, dessa primeira multa, né, dessa primeira infração, auto de infração. Auto esse que, na verdade, depois se transformou nesse despacho decisório. Esse auto foi lavrado lá em 10 de março de 2022, talvez aí o primeiro ponto, né, um tempo mais de um ano do auto da infração até a conclusão, né, do processo. Envolveu uma situação que estavam sendo vendidas listas de contatos de WhatsApp para eleitores, ou seja, violou e poderia configurar em tese até mesmo crime eleitoral, e também houve uma investigação paralela aí do Ministério Público para avaliação desse crime eleitoral da sua competência, né? Então, foram oferecidos aí a alguns candidatos das eleições municipais listas de contatos de WhatsApp de eleitores de Ubatuba, pelo que eu vi. Os artigos violados da LGPD, né, foram os artigos relacionados à falta de uma hipótese de tratamento, à ausência do registro das atividades de tratamento, que depois foi afastado, porque, pelo que entendi também, a NPD não solicitou, não exigiu a comprovação do registro das atividades, né, que poderia comprovar, por exemplo, de onde que esses dados foram obtidos, a ausência do relatório de impacto, do artigo 38, e também a falta de comprovação da indicação do encarregado. Coisas relativamente simples, né? Se você for, quer dizer, relativo, parece que dentro da proteção de dados nada é relativamente simples, mas dentro desse contexto, né? Ou seja, dados foram tratados sem hipótese, não registraram como eram feitas as atividades de tratamento, não fizeram relatório de impacto e não indicaram encarregado, né? Talvez, né, essa talvez seja uma primeira crítica que se possa fazer, né? Poxa, mas diante de tantos outros casos mais relevantes, e eu posso citar pelo menos um que me atormenta, ou atormenta muitas pessoas aqui no Brasil, que é o caso das farmácias, né? Embora a NPD já tenha se posicionado ali de uma forma até, eu diria, um pouco leve, né, quanto à questão das farmácias, né? Ela se posicionou, tem um documento lá. Poderia ter escolhido outro caso, né? Se fosse eu, escolheria um outro caso de maior repercussão, de maior amplitude, né, que atendesse mais, ou que atingisse mais os direitos de todos os titulares, mas também, por outro lado, pode ser que a autoridade tenha escolhido um caso mais simples, né, como o primeiro caso, a fim de, né, de pavimentar esse caminho. Essa pode ser a primeira questão. Essa empresa, que até agora não falei o nome, Telecall InfoService, que já não funciona mais, né, ela então recebeu, né, foi definida e foi aplicada uma multa de R$7.200 por infração do artigo 7º e outra multa de R$7.200 por infração ao regulamento de fiscalização, no sentido de não colaborar com a fiscalização. Se ela resolver renunciar ao direito de recorrer, ela vai ter 25% de multa. Eu quis dizer de desconto na multa. Né, que daí o montante ficaria em R$10.800. Relativamente baixo, mas aí nós temos que levar em conta todo aquele, né, todo aquele procedimento estipulado lá no documento que define, né, o que permite. A gente inclusive gravou sobre isso já, então essa é uma parte interessante da decisão, porque a gente consegue ver de forma bem pormenorizada como que foram aplicados, né, ou como se aplicou a multa, a seleção, se era grave, leve, enfim, média, né, as infrações, os impactos. Então, algumas dessas avaliações um pouco mais técnicas nós vamos deixar num texto aqui que a gente está escrevendo, né, sobre a avaliação dessa decisão. Essas poderiam, né, ou essa seria a primeira, uma descrição um pouco mais básica aqui da multa ou da sanção aplicada de maneira geral. Eu acho que um ponto que talvez aí mereça uma avaliação, não uma crítica, mas um elogio, é que, apesar da simplicidade do caso, são situações, ou são violações, melhor dizendo, que são muito praticadas por outro lado, né? Então, nesse sentido, talvez possamos, né, entender que a autoridade estaria, assim, se preocupando com coisas um pouco mais básicas no primeiro momento. Ou seja, esta poderia ser uma possível mensagem para a comunidade, né, para a sociedade, de que também essas coisas simples podem e serão, imagino eu, objeto de sanção pela autoridade. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, Vinícius, né? Eu não sei se tu concorda comigo quanto a isso. Eu tenho lido, né, algumas pessoas dizendo: olha, agora abriu-se um novo caminho, um novo panorama, cuidado, né? Algumas pessoas disseram assim: cuidado, pequenos, né? Já que foi uma pequena empresa multada, então vocês pequenos estão, né, sob o olhar da NPD. Olha, eu não sei se nós podemos tirar uma conclusão do que virá somente com uma decisão. Compreende? Claro que nós temos aí esse aspecto de que pessoas vão estar fazendo aí publicidade, né, e vão estar chamando a atenção dos seus clientes para essa decisão, que de fato existe, não é uma mentira a decisão, né, está aí. Mas eu acho um pouco cedo para tirarmos alguma conclusão de quais vão ser os próximos passos da NPD. Né? Nós precisaríamos de outras decisões, nós precisaríamos de mais tempo para conseguir projetar um cenário, porque é só uma decisão, né? De repente a segunda pode ser totalmente diferente, um caso totalmente diferente, né? Um caso mais sério ou não, ou ela pode seguir nessa linha de começar com os pequenos antes de ir para os maiores, que também é uma questão, né? É uma decisão que a NPD pode tomar, né? Não acredito que ela vá fazer isso, ficar somente nos pequenos, visto que os grandes, né, as grandes empresas também são conhecidas, muitas são conhecidas talvez até pelas violações mais sérias, só para a gente ficar aí em redes sociais, por exemplo, né, ou nessas big techs, né, como Meta, por exemplo. Você tem toda uma discussão, sobretudo na Europa, diante das práticas delas, né? Então, é uma coisa que a gente precisa esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer, Vinícius. Eu acho que basicamente é isso, né? Eu vou remeter, né, quando o texto estiver pronto, a gente vai atualizar aqui os show notes desse episódio, mas nós vamos lançar em breve aí um texto trazendo alguns detalhes um pouco mais técnicos, que eu acho que se a gente ficasse falando aqui, talvez, não sei se ficaria meio chato, né? Mas apenas para deixar aí os ouvintes um pouco mais esclarecidos sobre o que envolveu, quais as práticas que foram envolvidas, né? E no que culminou de sanção. E uma coisa interessante, Guilherme, que assim, sobre este assunto, né? Eu vou me limitar a dizer o seguinte, que se É claro que todo mundo tem respeito à lei, né? Não é só claro. Os grandes, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente começar por esses casos menores, eles têm um impacto menor na sociedade, né, em termos de quantidade de pessoas e tudo mais. Normalmente, os ganhos dos menores não são tão grandes quanto os ganhos dos maiores. E mesmo que a gente fez, inclusive, um episódio sobre isso de... como é que a gente fez de... Sobre aquele manual de tratamento de dados para assim, para pequenas... De pequeno porte, né? E mesmo aquilo a gente comentou naquele episódio, que assim, cara, isso aqui é... Empresas grandes não têm isso aqui. Uhum. Tá? Muita empresa grande não tem isso aqui. E é exigir isso aqui de todo mundo que é pequeno e tal é uma coisa um pouco complicado, né? Mas enfim, eu acho que ajustes... Acho que é natural que aconteça esse tipo de situação e que a gente tem que pensar, né? E fazer os ajustes necessários e tal. Eu acho que a gente está demorando muito tempo para fazer isso. Ah, sem dúvida. Então, é necessário se caminhar no entendimento, acho que é necessário discutir, se adequar. Eu acho que não é uma questão de 0 ou 1, né? Não é assim tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se mexer nessa direção, tá? Enfim, é isso que eu vou me... Para não me delongar aqui, poder entrar nos meus assuntos, eu vou parar. Só uma, por aqui. Uma última coisa, Vinícius, se você me permite. Não lhe dou a parte. O despacho decisório, que não continha a decisão completa, como se fosse tipo uma ementa, assim, um resumo da decisão, foi publicado no Diário Oficial sem a decisão. Uhum. Então nós ficamos ali, a comunidade, né, ficou, sei lá, uns dois dias ali, um pequeno período de tempo sem a decisão, e essa ementa, esse resumo, não trazia todos os detalhes. Então, uhum. Houve algumas especulações, né? Então, muitas notícias, saiu a primeira multa, mas sem dar muitos detalhes, né? Uhum. Eu acho que uma das maiores críticas que se pode fazer foi a NPD publicar somente no Diário Oficial, sem publicar a íntegra da decisão. Eu mesmo mandei um e-mail para lá solicitando para eles a íntegra, e a resposta que me foi dada seria que eu precisaria fazer um pedido com base na lei de acesso à informação. Ah. Ou seja, olha, realmente eles precisam repensar. Se este for o modelo, nós estamos caminhando aí para uma atuação muito criticável da NPD, sabe? Não é possível, né, que se dê parte da decisão sem os seus elementos principais, sem a sua fundamentação, permitindo aí que até desinformação role com base. Desinformação até, porque as pessoas, sem ter acesso à decisão na íntegra, ficam especulando sobre o que poderia ter acontecido. Então, isso é totalmente incompatível com o papel de uma autoridade de porte, né, como essa no Brasil, inclusive, sobretudo, diante da importância da primeira decisão, sabe? Não faz sentido você ter que fazer um pedido de ir lá e para ter acesso a uma decisão, da primeira decisão da NPD, não tem nenhum sentido. Num cenário desses, quem faz uso de quem fica numa zona meio cinzenta, abusando de certos aspectos aí, acaba sendo beneficiado, né, Guilherme? Pra causar medo, pra causar... Né? Ou pra se colocar numa posição que não tem, de fato. Uhum. Mas, enfim, não entraremos nisso, não neste episódio, pelo menos, e não ainda. Vamos adiante. O que você tem aí pra nós? Eu trago uma notícia... É uma notícia, na verdade, é um artigo, tá? Do Eitan Vorsell. Que ele escreveu no Dark Reading, tá? Obviamente o link vai estar lá no show notes, a gente não precisa nem dizer isso, que a gente sempre coloca. E ele traz uma questão... dizer, mas você... Acabei de dizer, embora então... sem necessidade, mas eu disse. E aí ele faz a provocação de se pode Generative AI be trusted to fix your code. Ou seja, a gente pode confiar na IA... Não. Para corrigir o código. E ele traz o que tem acontecido é que ele coloca aqui, eu não fui atrás do... Tem o link aqui para de onde ele tira essa percentual, tá? Mas ele fala que 65% dos desenvolvedores, né, usam ou estão planejando utilizar a inteligência artificial nos seus esforços de teste, tá? Inclusive para resolver backlogs de segurança, de coisas que têm que ser corrigidas que não são corrigidas porque não tem tempo, não tem gente suficiente, não tem know-how suficiente e assim por diante. Ou porque não querem. Em algumas situações, porque não querem. Pode ser. E aí ele coloca que que o pessoal tá indo nessa busca, e a questão é, será que isso resolve? Será que a IA vai resolver? E ele coloca que coisas simples, coisas que são bem pontuais, ela acaba sim ajudando, resolvendo, mas que os cenários dos software de desenvolvimento são bem mais complexos do que simplesmente pedir algo pontual ali para ser resolvido. Tá? E aí eu achei muito interessante, porque de experiência própria, né, estou envolvido em projetos de desenvolvimento utilizando inteligência artificial para desenvolver. E o que eu tenho percebido é que, de fato, as coisas mais... até coisas complexas, mas que tu consegue dar um contexto de uma maneira mais clara, né, um contexto que tu consegue definir exatamente em algo que não seja muito grande, porque daria muito trabalho, mas olha o que eu tô colocando, tá? Daria muito trabalho para dar o contexto todo. Ela funciona, e agora que eu tô falando é do ChatGPT e Copilot, tá? ChatGPT rolando ali com o GPT-4, funciona muito bem. Tá? Funciona muito bem. Inclusive para coisas um pouco mais complexas, mas que tu consegue descrever. A questão toda é contexto. Tá? Então, dá para confiar 100% nela? Aí eu chego à mesma conclusão que o Vorsel chega aqui, é que não, tem que ter alguém para revisar, tá? Porque às vezes faz bobagem, tá? Então, às vezes faz coisas que realmente não dá para levar adiante, porque geraria, ou não funciona da maneira como tu queres que ela funcionasse, né? E aí pode gerar eventualmente algum tipo de nova vulnerabilidade ou de problema de segurança que tu não estava prevendo, tá? Mas dentro da minha experiência, tá? Eu posso dizer que isso vai acabar sendo resolvido, que o detalhe todo é o quão detalhado é o contexto do ambiente onde tu tá aplicando ela. Então, claro que um sistema muito complexo, tu teria um trabalhão gigante para fazer a descrição do contexto. Mas, por outro lado, tu faria isso uma única vez. Tá? E eu confesso que eu até estava comentando contigo antes, né, Guilherme? Da gente entrar aqui na gravação, que aos poucos eu tô dedicando um pouco mais de tempo para descrever contexto para IA, vencendo um pouco essa minha resistência de fazer isso, achando que não, é melhor ir pedindo coisas pontuais e ir fazendo e tal, mas eu começo, né, então assim, empiricamente, né, eu começo a ver que vale a pena tu perder um pouco de tempo dando contexto para ter coisas mais precisas. Então, à medida que essa integração entre ambiente de desenvolvimento e a IA, para conseguir analisar um projeto mais, de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, à medida que a gente consegue encontrar formas de dar contexto de maneira mais rápida, né, menos trabalhosa, eu acho que os resultados serão melhores. Com relação às coisas pontuais de segurança, Eu digo com uma razoável confiança, tá? Ainda tendo que passar por revisão, mas eu digo que para coisas pontuais, simples, a IA tende a ser melhor em termos de segurança, em termos de resultados, de decisões relacionadas à segurança, do que alguém que está desenvolvendo e não conhece segurança. Então, por exemplo, se tu pedir para o ChatGPT qual é a forma adequada de armazenar senhas, algo bem pontual, muito simples, tá? Basicão, assim. Para armazenar senhas num sistema, cara, ele vai te responder, usar funções de derivação de chave, com sal e não sei o quê. Então, com parcimônia, com cuidado, eu acho que é muito bom, tá? E eu concordo com o Ethan Vorster na conclusão que ele chega aqui, que a gente tem que usar com cuidado, revisando os resultados que ela nos dá, tá? Mas, no geral, eu digo que são bons, por experiência própria, né? Eu digo que são bons. Então, vale a pena ler vale a pena ler aqui o artigo do Ethan Vorsel no Dark Reading. Vale a pena dar uma lida ali, refletir sobre isso e começar a pensar, ou se já está usando IA, né? Se está pensando em usar IA, ou se já tá usando IA, começar a pensar em como descrever melhor, né, como dar um contexto mais completo, mais preciso, né, para conseguir obter os resultados bons resultados utilizando IA. Tá? Sim, escrever um bom prompt é vital para se ter um bom resultado, pelo menos por enquanto do que a gente está falando aí, do que a gente tem hoje aí no ChatGPT, por exemplo. Tá? Então, essa aí é a primeira notícia, né? Não é bem uma notícia, mas com base no artigo do Eitan Vorsel, chamando aí o pessoal para dar uma pensada um pouco melhor no uso da IA nesse momento que a gente está empregando cada vez mais para desenvolver. Sabe que eu acho que tem um paradoxo, a gente começa a se deparar com esse paradoxo da IA, né? E talvez a grande questão seja o que ela pode fazer por nós, né? Porque o como ela pode fazer também é um grande problema, né? Ou seja, toda aquela questão do treinamento, né? E como a discussão sobre uso de dados pessoais e sobre direitos autorais parece ser uma grande discussão também, né? Ou seja, como é que você vai criar uma ferramenta que basicamente varre a internet, se apropria de toda a informação que ela acha para treinar um algoritmo que vai potencialmente poder dar respostas, ou, no caso do ChatGPT, respostas, mas no caso até de outras ferramentas como aquele que cria as imagens, como é o nome? O DALL-E. O DALL-E, né? E tantas outras, temos o DALL-E, uma delas, que permitiria até emular ou simular ou desenhos, né? E coisas do gênero. Mas a questão eu acho que o paradoxo é o seguinte, né? O paradoxo é que, a depender do contexto de como ela vai te ajudar, você precisa entender bastante do assunto para primeiro conseguir instruí-la a fazer aquilo que você quer da melhor forma possível, e ainda avaliar criticamente a correção do output que ela vai dar, né? Porque se eu perguntar para ela algo que eu ignoro totalmente, qualquer coisa, qualquer resposta que ela me der, eu não vou ter como avaliá-la, né? Então acho que talvez esse seja um dos primeiros paradoxos que a gente esteja diante, né? Ora, se você precisa entender o suficiente para conseguir avaliar a assertividade da resposta dela. Então, talvez... Até para detectar a alucinação, né? Que nem tu citou, o caso do advogado aquele que está sendo processado lá, tá? Porque ela inventou, ela alucinou, ela criou casos que não existiam. Hoje de manhã eu estava lendo no Twitter até, a pessoa lá simplesmente criou uma avaliação de, sei lá, não sei quantos livros escritos de ficção científica, avaliação de 10 livros de ficção científica que tinham tais cenários lá de mundos alienígenas. E aí o pessoal, e citaram um livro de um autor lá, e veio o autor dizer: eu nunca escrevi isso. E o pessoal estava dizendo que é tudo meio que inventado. Ou seja, simplesmente publicaram lá uma avaliação de livros que não existiam. E aí, claro, a pessoa que fez isso, se não sabe, estava de má fé. Mas não importa, ganhou os cliques que queria, né? Porque também hoje é tudo é ganhar, né, atenção, economia da atenção, né? Então eu gosto de ver a IA aí como uma longa manos, sabe? Você precisa saber exatamente o que você quer de maneira absolutamente assertiva. E ela vai te ajudar, pelo menos nesse contexto, e é uma forma que eu tenho usado um pouco mais. Então, eu sei exatamente, eu quero que você traduza um texto para mim. Como tradutor é ótimo, né? E aí, nesse sentido, eu, claro, se for uma língua que eu não conheço, eu não vou poder avaliar, mas no inglês, por exemplo, você consegue fazer uma avaliação. Não, essa tradução aqui não tá boa, né? Ou corrigir, ou ajustar. Então, a IA como uma longa manos me agrada bastante, né? Já que estamos falando sobre IA, Vinícius, diga. Só deixa eu te falar um negócio aí. Eu acho que essa questão da assertividade dela, e agora com a Microsoft correndo na frente de novo do Google, o Google tá rastejando com o Bard ali, pelo amor de Deus, né? O Google saiu atrasado e tá vindo ali a pasta de tartaruga ali nesse negócio da IA. Mas a Microsoft, seguindo essa linha da parceria dela com a OpenAI, né, que ela fez o Copilot ali pro VS Code, ela está agora no 365 botando o Copilot, né, e vai integrar com o Windows também, apresentações, planilhas, documentos do Word e coisas assim, tudo integrado. E vai integrar isso com o desktop. Então, há um planejamento ali deles de integração. Não sei se já está rolando ou não para teste, mas para integrar, para te auxiliar. Então, no lugar da Cortana, agora não tem mais Cortana. Vai ter um Copilot ali da vida te ajudando a lidar com o computador, te ajudando a resolver problemas e fazer coisas, né? E para mim, cara, essa questão da assertividade dela é só uma questão de tempo, saca? Acho que a gente está vendo ainda como resolver esses problemas. Então, como tornar ela mais capaz de analisar contexto, como fazer com que ela detecte quando uma ideia não é verdadeira, ou, né, não existe uma publicação que sustente aquilo, a publicação não existe, ou não... Porque a gente já tem isso... As pessoas já têm esse problema, né? Quando tu faz uma pesquisa científica, etc., tu já tem essa questão de procurar artigos, tem que publicar em esses locais onde acontece um Science Direct da vida, ou tantos outros portais de material, tudo online, as bibliotecas digitais. Cara, ela vai... Botar tudo isso pra dentro é perfeitamente viável, é só uma questão de tempo. E vai chegar num ponto em que vai ser difícil... A gente vai usar ela para verificar se o que a gente está fazendo está ok ou não, saca? Então, por enquanto, tem muita confusão nesse sentido, mas acho que isso vai se resolver com o tempo. Só que é questão de tempo, né? Você sabe que eu transito entre ceticismo e esperança, né? Nesse assunto. E realmente... acho que talvez seja, de fato, nesse momento, a estratégia mais segura, né? Um pouco de cautela, né? Porque sem dúvida. Muitas questões ainda, você achar que ela vai conseguir resolver todos os problemas, não que nós também consigamos, né? Mas você tem um problema filosófico aí, né? Será que o ser humano poderia criar uma solução perfeita, né? Eu acho que ela está longe de ser perfeita, sobretudo pela forma como ela é treinada, aquela questão dos caminhos, os limites do deep learning, né? E o papel dela, aí eu já entro nas outras duas aqui, que eu vou meio que falar em conjunto, manda ver, né, Vinícius? Manda ver. O papel dela, como a gente já comentou aqui, pro destino, de fato, assim, de uma série de coisas. Nesse primeiro caso que eu vou trazer, que nós vamos trazer, o destino das próprias profissões, né? Que é a greve dos atores e roteiristas nos Estados Unidos, até onde eu vi aqui uma primeira... a greve mais importante nos últimos 60 anos, né? A gente costuma ver, sobretudo os atores, né? E muitos atores famosos, de fato, envolvidos, né? Nessa greve, a guria lá que tá fazendo a Barbie parece que estaria envolvida também. Ou seja, tem um apoio muito grande dos atores, né? E a gente costuma ver uma aura, né, de intangibilidade, assim, no sentido, esses caras são quase como deuses e deusas, né? Atores de Hollywood, imagina que melhor emprego, né? Os caras mega ricos e tal, né? Então, poxa, mas como contra que esses caras estariam se insurgindo? A gente poderia pensar, né? E talvez estejam se insurgindo com um possível ataque, entre outras coisas, não é somente isso, eles têm outras pautas, né? Uma delas é a diferença dos salários e dos valores deles, não somente salários, mas os valores que eles recebem para os valores dos executivos, que essa distância entre, né, a diferença de renda se alterou muito. Então eles tinham lá, não lembro exatamente dos números, mas aumentou muito a diferença, então esse é o primeiro ponto. Eles também têm o papel do streaming. O streaming mexeu muito com a própria questão dos ganhos, né? Você colocou uma outra empresa aí que precisa lucrar, que são as empresas de streaming. Claro, você tinha produtoras, você tinha, né, cinemas, mas agora o streaming assume uma posição muito importante aí. Alguns até sustentam que o streaming está afetando... Não somente esta razão, mas está afetando a própria audiência nos cinemas, né? As pessoas estariam indo menos ao cinema porque se acostumaram a ficar em casa vendo os filmes lançados logo ali no streaming, em geral com TVs de altíssima resolução, né? Com um som bom em casa, então, né, não precisa sair de casa e tal. O cinema também acaba ficando muito caro. Então, essas questões e o próprio streaming estaria afetando os ganhos dos atores que estariam ganhando menos pelas reproduções. Só que também tem a questão da inteligência artificial. Algumas pessoas estão com o receio, alguns desses autores, né, atores, melhor dizendo, e por que não autores roteiristas, barra roteiristas, estão preocupados com os possíveis rumos que a inteligência artificial pode fazer ou pode dar para essa área do trabalho, né? E para ver como é interessante, porque o que nós estamos vendo aqui é um problema do capitalismo, de maneira geral, né? Trabalhadores preocupados com seus possíveis ganhos e com os destinos de suas profissões. Então, sempre que houve revoluções, né, industrial, no caso, mas revoluções que envolveram tecnologia e lançamento de novas tecnologias, sempre afetou o emprego das pessoas, levando em consideração que as pessoas vivem de seus empregos, uma pauta legítima de se discutir, né? Mas a grande questão é que eles estão dizendo que os estúdios já estão se movimentando para incluir nos contratos cláusulas que permitam o uso da imagem digital gerada por inteligência artificial, por algoritmos, né, que poderiam gerar essas imagens por inteligência artificial. Isso já estaria entrando nos contratos e eles estão se opondo a isso pelo simples fato de que, pelo que eu vi, né, não analisei esses contratos, mas que em alguns casos estaria sendo solicitado ali ou estabelecido o direito quase que irrestrito de usar essas imagens desses atores como os estúdios bem entendessem, e o que poderia culminar você apreender a imagem do ator, né, sem a sua necessidade da sua participação. E olha que nós não estamos falando ainda, que é o próximo tema, da questão de imagem de pessoas mortas, que já foi feito lá no Star Wars, no último Ghostbusters também foi feito isso e tal, que é um outro problema, mas também toca na superfície dessa questão. Diga. E aliás, como por insistência tua, tu até indicou num episódio passado nosso aí, tu indicou a segunda temporada, não sei se é a segunda temporada do Black Mirror. Não, é a sexta, eu acho. Sexta? Tá. Mas então a nova temporada do Black Mirror. Aí eu disse que eu não ia assistir, que eu tava de saco cheio de ficar vendo Black Mirror e tal. Vinícius, quinta temporada. Quinta? Aí tu insistiu, cara, tá, vou ver então. Eu vi o primeiro episódio, eu não sei, cara, não tô acompanhando. Eu fui assistir a mais recente que lá na Netflix. Lá, sexta, não sei também, não tô achando. Que tu incomodou lá pra assistir no episódio, eu fui lá assistir. Não, eu não incomodei, eu sugeri, né? E o episódio trata justamente disso. Tá. Acho o primeiro, né? O primeiro episódio que é o melhor, eu acho, né? Eu não vi os outros, então não posso dizer. Eu acho que é o melhor. Tá. Se tu já me tá dizendo o melhor, nem vou assistir os outros, então. Mas é justamente sobre esse tema. É. Da questão do agora é a atriz conhecida, eu esqueci o nome dela, cara. Que faz esse primeiro episódio. Sim, a que fez o From Dusk to Dawn, né? Ela fez aqui. Frida, eu acho que foi. Frida, acho que ela fez Frida também. Como é o nome dela, cara? Ô, caramba, meu. Google. Tá, tudo bem. Mas vai, continua falando pra não perder o fio da meada que eu já acho aqui. Frida, IMDB, vai procurar. Cata no IMDB que tu vai encontrar de cara, assim, se tu botar IMDB. Não, mas é só pra dizer que foi tema desse primeiro episódio dessa nova temporada aí do Hayek. Black Mirror. Salma Hayek. É, isso aí. Isso, Salma Hayek. Que é justamente sobre isso. É exatamente isso. Tá? O pessoal tem os direitos de uso da imagem lá dela de forma irrestrita e tal. E inclusive geram por IA uma imagem dela fazendo uma coisa que... Pô, eu tô dando spoiler aqui. Não, mas não conta. Esquece. Sendo que ela não é uma atriz, não, né? Não, não vou falar mais nada. Não vou ela falar mais nada. É uma pessoa normal, né? Deixa quieto, não vou falar mais nada. Não, ela é atriz, no episódio ela é uma atriz, tá? Mas é isso aí. Pessoal, agora nós vamos entrar aqui numa discussão que vai ter alguns spoilers, então se você não quiser ou não viu a série e não quer saber e não quer ouvir os spoilers, pode ir direto para 51 minutos e 20 segundos. No episódio não, ela não é atriz. É atriz. Não, é ela atriz. Não é. Ela é a funcionária de uma empresa... Não, ela é chefe lá de uma empresa, que depois ela é despedida e tal. Não, ela é atriz. Não, a história dela, claro que tem a coisa da atriz envolvida ali, não, mas... No episódio ela é atriz. Vai assistir lá de novo que tu esqueceu. Não, ela não é atriz. Sim, é. Ela é uma funcionária de uma empresa, chefe de um setor lá. Olha que tu serás desmentido vergonhosamente pelos nossos ouvintes, tá? Ela é atriz. No episódio... É que o... Não, mas o ponto é esse. Deu uma atriz. Sim, Não, mas é que a história se baseia na vida de uma pessoa comum que deu lá, agora eu vou dar um spoiler, que dá o consentimento para que use, nos termos de uso, a sua história para a criação. E aí entra a Selma Hayek, entra a guria que é a atriz, e no final aí você tem, pare, se você não viu aqui, Deus, né? Já contou, pula, né? Pula isso aqui que não vai dar certo. Eu vou ter que botar na edição ali um alerta de spoiler. Vai, põe um alerta de spoiler. Mas pra quem já viu, então, pra quem não viu, não é pra eu estar ouvindo isso aqui, pula, tá? Mas pra quem já viu, quem já assistiu, tá? Sim, pelos termos de uso lá do negócio, uma pessoa comum acaba dando a Jane, né? Se não me engano, uhum, Jane. Acho que é Jane. Ela acaba dando. Ela dá permissão de uso de imagens sem se dar conta, por causa dos termos de uso. Mas daí a Selma Hayek, ela, como atriz no episódio, ou seja, ela interpreta uma atriz. Sim. Tá? Mas isso sim. Ela mesma. Aí ela interpreta uma atriz que interpreta a vida desse usuário, dessa pessoa, usuário lá do Flix da vida lá. E ela, na verdade, não é ela fazendo. É uma imagem gerada por IA dela fazendo o papel. Sim, mas o que eu estou dizendo... E aí tem a cena da igreja... Calma aí, agora eu vou até o final nessa coisa aqui. Aí tem a cena da igreja que eles fazem... A IA faz a Selma Hayek como atriz interpretando a pessoa da vida real, entre aspas, que ela faz uma cena horrorosa... E a Selma Hayek, como atriz, vai reclamar lá pro advogado dela... Assim, não, cara, mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu estou dizendo, e a comparação que eu quero fazer, é que lá na greve dos roteiristas, você tá querendo fazer isso com a imagem de atores, e que de fato foi feito, isso, né? Foi feito com ela. Não, nisso você tem razão, mas o que eu quis dizer antes é que a história principal é uma história baseada na vida de uma pessoa comum, né? Exato. Daí o absurdo, né? Porque você tem sempre nessas histórias do Black Mirror uma questão do absurdo, né? Uh-huh. E talvez a cena da igreja lá, absurda, né? Uh-huh. Talvez tenha até uma própria ligação que a gente possa fazer com o primeiro episódio da primeira temporada do cara lá que é obrigado a fazer, né? Aquilo sendo gravado. Você tem uma conexão, talvez, que possa ser estabelecida ali, né? Tu quer fazer uma tua ou eu já trago a Elis Regina aqui agora? Não, embala aí. Já emenda, porque já tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Cara, teve a nova propaganda da Volkswagen que envolveu uma imagem da Elis Regina gerada por inteligência artificial, por algum algoritmo aí, né? Até a discussão, né? Será que toda imagem gerada, né, de pessoas, né? Imagens, né, que eu digo, geradas por um algoritmo envolve necessariamente inteligência artificial ou não? Né? Talvez sim, porque ele vai aprender com base em alguns frames passados da imagem da pessoa, gerar frames novos, sei lá, falando novas palavras ou interagindo em novos contextos, daí talvez o uso da inteligência artificial, né? Mas o problema é que aparentemente os filhos da Elis Regina, entre elas a Maria Rita, né, autorizaram a criação de um avatar eletrônico, ali, digital, né, da Elis Regina para participar da propaganda, uma propaganda da Volkswagen da nova Kombi. Então, basicamente, você tem ali a Elis Regina cantando como nossos pais, né? Música do Belchior, que é um também grande, um dos maiores caras da música popular brasileira, né? Dos maiores letristas, talvez, e músicos, né? E cantor também, um cara que eu gosto muito, né? De ambos eu gosto dos dois, gosto da Maria Rita também. Mas o fato é que daí trouxeram essa Elis Regina digital cantando ali, né? Como nossos pais, né? E aí tem várias questões aí envolvidas. Primeiro que talvez a própria questão da música como nossos pais colocada naquele contexto ali, talvez tenha havido não tenha sido feita uma interpretação muito boa do próprio sentido da música, né? Muitas pessoas comentaram isso. Não, é uma música que era uma crítica à ditadura e tal, uma música que talvez leve uma certa decepção, né? E não é um negócio muito positivo, me parece. As interpretações que eu li da música levam nessa linha, né? Então, uma coisa meio que talvez não se encaixe naquele contexto que quis se dar. Bom, esse é um problema, né, que pode se colocar. Mas aí você tem justamente a questão ética, né? E até foi aberta uma representação no CONAR sobre o qual e qual vai ser o destino do uso de dados pessoais de pessoas mortas, né? Eu mesmo escrevi, tenho, eu e o professor Colombo, eu sempre comento aqui, a gente já escreveu dois artigos sobre isso antes dessa questão aqui da inteligência artificial. O primeiro deles é o direito póstumo, a portabilidade de dados pessoais no ciberespaço à luz do direito brasileiro. E o segundo, que saiu nesse livro aqui, quem estiver vendo no YouTube vai poder ver a capa, mas é um artigo que fala inteligência artificial em softwares que emulam perfis de falecidos e dados pessoais de mortos. É, isso aqui é 2021. Essa é a questão, né? O primeiro ponto é que a nossa NPD, por exemplo, já se manifestou no sentido de que não se aplicaria a LGPD a os dados de pessoas mortas, é algo que eu discordo totalmente, né? Esses dois artigos aqui, dois capítulos de livro, trazem os argumentos pelo qual eu e o próprio professor Colombo nos opomos a essa ideia. Então você tem aí problemas de direitos autorais num primeiro momento, mas de uma nova camada, né? Porque os herdeiros da Elis Regina têm o poder de, né, e o direito recebido, né, o direito de realizar o controle patrimonial e talvez até do destino e certas autorizações da sua obra. Né? Então, eles, por exemplo, vão ganhar lá os valores pelas reproduções, né? Ganham os valores pelas reproduções das músicas da Elis Regina. Né? Podem eventualmente aí exercer certos controles, mas nós temos uma nova possibilidade aqui, que é a criação de imagens digitais por meio de inteligência artificial, que passam a atuar em novos contextos que não existiam antes. E aí você tem toda uma questão, uma discussão ética que nós, o mundo, a sociedade precisa fazer, que é como que o direito vai controlar os possíveis usos póstumos da imagem das pessoas com o uso de inteligência artificial. Porque o que nós estamos vendo hoje com a corrida da inteligência artificial é que esses caras, OpenAI e o próprio Google, tem uma notícia que eu ia trazer aqui, mas só vou trazer que eles alteraram a política de privacidade deles, dizendo que eles vão rastrear, ou vão fazer um scrap de tudo que você posta online para treinar o Bard e as outras ferramentas de inteligência artificial. Então nós temos uma corrida que claramente essas empresas estão, diante do seu poder e diante do hype que elas geram, elas estão passando por cima de uma série de discussões éticas e, em alguns casos, até jurídicas. Né? Você não precisa, né, com a legislação que nós temos em atualmente quase todos os lugares do mundo, você não pode fazer o que você bem entende com as coisas que estão na internet, como o OpenAI está fazendo. Na verdade, você tem uma ampliação da famosa caixa preta, de maneira que a gente não sabe quais dados e como essas ferramentas estão sendo treinadas. Quando a gente envolve direitos da personalidade e quando a gente envolve possibilidades dessas novas projeções da personalidade pós-mortem, né, depois da morte das pessoas por meio da inteligência artificial, nós precisamos decidir como é que a gente quer lidar com isso. É. E eu acho que não é uma discussão assim de pouco interesse ou menos importante, né? É uma discussão sobre como a gente vai lidar com esse acervo digital que todos nós estamos produzindo intensamente. Tem também um Black Mirror, e a gente parte lá nesse nosso artigo de 2021 de um dos episódios do Black Mirror, que morre o marido de uma mulher e ela cria lá um avatar e depois um clone do marido com base na inteligência artificial, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas, e eu posso fazendo sim uma avaliação, um juízo de valor aqui da propaganda, né, da propaganda que foi feita aqui, desse comercial. Eu não gostei, eu achei horrível, achei que ficou mal feito, achei que ficou feio, eu achei que ficou de mau gosto. Eu acho que não precisava ter sido feito isso, e a música não tem nada a ver com aquele contexto, então, sabe, eu acho que é um problema estético também, no final. Achei bonitinho. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Pra mim só chama atenção ali. Acho que quem sabe a gente pode um dia gravar um episódio sobre temático, né? Sobre essa questão de não só o uso da imagem das pessoas, né, Guilherme? Que é que a gente falava, de tu usar a imagem de uma pessoa numa propaganda, ou, né, ou gerar uma imagem dela, ainda que seja estática, né, um estilo da vida, assim, mas no sentido de tu, de repente, tu treinar uma IA pra se comportar com uma pessoa, meio que nem o filme Inteligência Artificial do Spielberg, né? Aham. Uh-huh. Que, claro, que ali é um caso, assim, que a interface é um robô humanoide com características, assim, idênticas a de um ser humano normal, no caso, uma criança, né? E esse robô, ele assume a personalidade do filho que o casal tinha perdido, e eles meio que integraram as memórias da criança, lá sei, meio, não lembro agora direito, faz muito tempo que eu assisti, uh-huh. Mas eles integraram meio que as memórias e a maneira de se comportar, etc. Aí a que controla o robô. Então o robô é só uma interface, né? O chat GPT, o chat é a interface, né? O GPT lá é o modelo. Então, eu acho que tem uma discussão que me preocupa sobre vários aspectos, né, de tu eventualmente tu começar a criar modelos das pessoas que não só interagem contigo com um chat, que a gente já comentou, isso já foi feito, né, mas que interagem contigo, assim como eu tô te vendo agora, saca? Imagina o Guilherme venha falecer e eu sigo gravando o Segurança Legal com uma imagem gerada do Guilherme, né, em que se comporta, que reage, etc., com base em dados históricos, como o Guilherme reagiria. E material para eu treinar uma IA para fazer isso não falta. A gente tem mais de 300 episódios de Segurança Legal para fazer isso, né? Então, para mimetizar algumas certas opiniões ou tentar acertar como tu reagiria de frente a certos assuntos ou coisa parecida. Então, isso é algo que me preocupa. Eu até comentei com o Guilherme alguns tipos de processos terapêuticos, inclusive com base científica duvidosa, tá? Eu não vou entrar aqui para não criar confusões, mas você imagina, não, você tá... né? Quer que eu... Não vamos puxar esse negócio. Tá, isso aí tá. Deixa para os canais que de gente que lida com isso direito, não nós, tá? Mas, cara, tu poder criar avatares das pessoas que já vieram a falecer e com base em perfis, com base histórico de dados coletados, etc, etc, etc, e te oferecer como um serviço tu poder conversar com essas pessoas para fazer terapia, sabe? Conversar com um pai, com uma mãe, com um filho, com alguém que já não está mais aqui, e para com fins, com objetivos terapêuticos. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu não quero fazer esse juízo de valor, mas isso me assusta muito, sabe? Isso é uma... Aí sim, aí o Vinícius, amante da tecnologia e das novas soluções, dá um pé atrás, porque aí eu me preocupo um pouco. Aí eu começo a ter certos calafrios do que é possível. E tu tendo um histórico, como o Google já tem, não é que ele vai coletar agora, não sei o quê. O Google já tem um histórico gigante de informações sobre nós. A Meta, não vou falar no Facebook é um produto da Meta, mas a Meta... essas coleções gigantescas de dados, de monitoramento do nosso comportamento, os reloginhos, toda essa tralha aí, tem esse monte de informação, isso abre possibilidades extremamente úteis, como, por exemplo, eu adoraria ter uma IA avaliando especificamente para esse fim, tá? Avaliando os meus dados biométricos, né? Como é que tá meu corpo, como é que tá minha pressão, como é que tá a temperatura, isso, aquilo, ou sabe-se lá quantos milhares de outros parâmetros não podem ser coletados, para me avisar que, olha, te antecipa aí nas coisas do coração aí, ou em tal aspecto, ou em outro, porque pode ser que tenha uma alteração que seja... Mas o problema... Não, isso no mundo perfeito, eu sei. O problema é que nunca é assim, né? O problema é que o cara vai fazer isso, o cara vai me dar de graça, claro, isso, e vai vender a informação pro plano de saúde. Pois esse é exatamente. É que tá, não, vai, essa é a desgraça. Vai vender pra empresa lá que faz a seleção pro emprego, você não vai conseguir um emprego que nem o Gataca lá. O Gataca, o filme, né? Assistam o Gataca. Olha, esse é o problema, saca? Se for mais barato, é que daí você coopta. Se ganhar mais vendendo o meu dado pro plano de saúde do que cobrando de mim um pouco para me dar essa informação, eles vão vender para quem tem, para quem paga mais. A humanidade é desgraça, entende? É, a humanidade se autodestrói, se autossabota, né? Agora, tem uma coisa, até lembrei disso enquanto a gente falava. Tô descabelado hoje, agora tô vendo, agora tô descabelado. Madonna... Tô com o som batendo na cara e... Que nem a Madonna, tô descabelado que nem a Madonna. Não. A Madonna, ela teve, foi hospitalizada dia desses. Essa é uma notícia do dia 11 de julho agora, né? É, no último dia 24 a notícia agora dos famosos de junho, Madonna, ela foi hospitalizada, né? Ficou na UTI, foi entubada e mudou o testamento dela, proibindo o uso de imagem por IA. Opa! Depois disso que aconteceu com ela, eu vou deixar no show notes, né? E eu logo me lembro que a gente tem algo, né, no direito, que chama as diretivas antecipadas de vontade, especificamente utilizadas de forma antecipada, como diz o nome, quando você, por exemplo, tem alguma doença, ou mesmo que não tenha, que eu não quero, se eu ficar, por exemplo, entrar em coma, né, e tiver uma determinada doença e não puder decidir os rumos do meu tratamento, eu deixo antecipadamente, por meio de uma diretiva antecipada de vontade, que caso isso aconteça, por exemplo, eu não quero passar por tal tratamento, ou eu quero passar por tal tratamento, sabe? Ou seja, você define antecipadamente, na impossibilidade de você se manifestar, o que vai ser feito em alguma questão, em geral, até onde eu sei, relacionado com tratamentos, né? Então, talvez um possível caminho seja algumas pessoas em vida, e aí me parece que se em vida ela diz que não quer, seja por meio de um testamento que se admite essas decisões, né, em testamento. Testamento o cara pode até reconhecer filho, né, pouca gente sabe, mas o que daria um plot twist na vida do cara se ele fizesse isso num testamento fechado e depois a família descobrisse lá que ele reconhece por testamento um filho. Mas veja, se você pode... Só falta me trazer agora o caso do Gugu, agora no café. Não, acho que não foi o caso. Por favor. Sim, você pode reconhecer filho em testamento, você poderia também impedir, né, ou proibir o uso da sua imagem por ferramentas de inteligência artificial. Agora, a questão é que não é todo mundo que vai fazer testamento, e aí por isso que o ordenamento jurídico precisa tomar uma decisão do que vai acontecer com isso, né? Eu também estou escrevendo um pouco mais sobre algumas dessas coisas, não quero dar muito spoiler, mas é isso. Minha última notícia, eu acho. A gente já tá 1h10 aqui, Vinícius. Caramba. Mas só lembrando, né? É bom lembrar, às vezes a gente esquece, tá? O Café Segurança Legal é pra gente tomar um café e conversar. Não é pra gente ficar dando um monte de notícias. O café é a gente trazer notícias, conversar e tomar um café. Mas enfim, eu vou trazer uma notícia então rapidinho pro... Essa aqui é bem um toquezinho, depois tem uma mais conteúdo, mais carne. Tá? Que... É para os gamers de plantão aí, que nossos, né, os nossos ouvintes que também são gamers. A Razer, tá, que fabrica teclado, mouse, e os mouse bom pra caramba. Mouse, teclado, fone de ouvido, né, os headset. Olha aqui, ó. É, mas depende do Razer que tu compra, né, meu amigo? Tem pra gente que é gamer, teclado, tem esses teclados, todas essas coisas que são meio coloridinhas, assim, né? Você tem que tomar cuidado, porque nem sempre é bom. É bom só pra você jogar, é, né? É bom, cara. Ah, Razer é bom. Bom. Não tô dizendo que eu sou usuário, minha conta foi comprometida, não estou o dizendo meu isso. O meu mouse, ele é coloridinho aqui, né? Só pra mostrar aqui no YouTube, mas ele não é da... Esse aqui é Logitech, né? Logitech. Esse mouse é bom. G401, é. G402. 402, isso, 402, tá? É, mas assim, cara, tem mouse. Tem mouse da Razer que é bem melhor do que esse mouse da Logitech. Sim, mas estamos entrando em outra discussão. Mas enfim. A gente só sai dos temas, né? Impressionante esse nosso poder Tomando um café é isso que nós estaremos fazendo, meu amigo. É isso que nós estaremos fazendo. Mas e aí, o que que eles fizeram? Aí é o seguinte, cara, o que que deu? Tem umas informações no Twitter, hein? De que a Razer teria sido invadida. Teria tido um leak de informações, tá? Então, inclusive, o pessoal que está vendendo as informações está pedindo 100 mil dólares, tá? Na criptomoeda Monero, que eu nem sabia que existia. Sim, tá? Sim. Não, não sabia. Em Monero, não em Bitcoins, galera, não em Ethereum, mas em Monero, tá? $100,000. E não só eles estão oferecendo a base de dados para a própria Razer, né? Dizem, ó, vocês pagam aqui, tá aqui a base. Claro. Como para qualquer um que queira pagar pela essa base de dados. Qual o valor? $100,000. $100,000, tá. $100,000, tá? E teria dados dos usuários, né? Teria uma série de informações ali, ó. Teria código-fonte, bancos de dados, chaves de criptografia, acesso, logins de acesso ao back-end da Razer, do Razer.com e tudo mais. E aí, a Razer não está investigando, não diz que admite o problema, claramente, mas ela tem resetado as contas de alguns usuários. Uhum. Então fica aí a notícia para os meus colegas gamers, né, que usam produtos da Razer, que tem lá... E, cara, isso é uma coisa engraçada, né? Tem que fazer login lá para controlar tuas coisas e trocar corzinha e tudo mais, que é isso que tu está nos criticando. Mas tem que ter um perfil lá, tem uns aplicativos, aí tu te loga com o aplicativo, todas as tuas configurações ficam lá, tu consegue armazenar configurações na nuvem, consegue armazenar configurações no próprio teclado, no mouse, e fazer... Cara, é muito bom, eu gosto muito. Não tô dizendo que eu sou usuário e que minha conta foi invadida, tá? Uhum. Eu tô dizendo que tá lá e tô avisando os meus colegas de jogo aí que tem esse lance. E na mesma linha do vazou e vamos ver o que nós vamos fazer, tá? Uhum. Tem uma notícia, peraí que estava separadinha, que aqui, ó, muito interessante sobre casos envolvendo criptomoedas, tá? E extorsão, ok? Uhum. Então, qual é a notícia aqui? Que em 2023, agora, tá? Isso aqui é uma notícia do The Hacker News, a extorsão vinculada ao uso de ransomware. Então, aqueles famosos malwares que criptografam seus dados e depois pedem resgate, tá? Já chegou até o momento a $449.1 milhão. Ok? Ok. Se a coisa continuar assim, a previsão que se faz até o final do ano é nós chegarmos a 898, praticamente $900 milhões em ransomware. Tá? Ficando atrás apenas de 2021, que chegou a bater $940 milhões. Cara, quase $1 bilhão em ransomware. Uhum. É uma coisa absurda. E o contraste que ele traz aqui nessa matéria é que os crypto scams caiu agora em 2022, né, de 2022 para cá, 77% menos ganhos do que eles vinham tendo. E aí tem uma causa que eles citam aqui, que acho que vale a pena investigar com mais cuidado. Ele diz assim, essa redução nos crypto scams tem sido em grande parte devida à abrupta saída da VidLook do mercado. A VidLook, ela... Tu tinha, os usuários podiam ter contas lá com criptomoeda, né? E eles recebiam para ver propagandas, para ver ads. E que isso permitia o fluxo de criptomoeda para negócios escusos. Então, que envolvia mercados no Darknet, material relacionado a abuso de crianças, abuso infantil, né, lojas que com fraudulentas. Então, que a simples saída da VidLook do mercado teria sido em grande parte responsável pela queda em 77% dos ganhos relacionados a crypto scams. Tá? E em contraste com o ransomware, tá? Que teve que está perto aí de bater. Não, talvez, se seguir no mesmo ritmo, não vai bater 2021, que foi o recorde até o momento, mas vai chegar perto de 2021, né, se aproximando de $1 bilhão em ransomware. Que tal, cara? É um ransomware, é um mercado bem interessante. Bem interessante. É, interessante no sentido de estudo, enfim. Então... Vinícius. Não, fazendo interessante para os criminosos no sentido de ganho financeiro. Claro. É. Eu tenho uma última, mas não menos importante, na verdade, talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar hoje aqui, sem dúvida é a coisa mais importante. Hoje, 17 de julho, Vinícius, seria o aniversário do nosso saudoso amigo Danilo Doneda, né? Inclusive, estamos gravando hoje coincidentemente, né? Porque coincidentemente, era pra... não foi? Era para termos gravado no, na semana retrasada, não deu. Sim, passada, sim. Não deu. Não deu. Né? E aí a gente deu um jeito de gravar segunda de manhã. E aí, Vinícius, inclusive tem um PL que até onde eu vi tá na Câmara, já passou pelo Senado para transformar o dia 17 de julho no Dia Nacional de Proteção de Dados, né? Que eu acho que é uma homenagem uma homenagem muito merecida, né? Do Dia Nacional da Proteção de Dados, sendo o aniversário do grande Danilo Doneda. Inclusive, hoje está programada uma aula aberta, aula essa que vai ser dada pelo, talvez não, os maiores especialistas de proteção de dados aqui no país, né? O Bruno Bione, o Zanata e a Laura Schertel Mendes, que vão fazer uma aula aberta a título de homenagem ao Danilo, né? Então, eu acho que vai estar no YouTube do Data Privacy, né? Também cabe lembrar que hoje, também 17 de julho, a OAB promover um seminário sobre os avanços da LGPD, e eu leio aqui a página da OAB Nacional. A OAB Nacional abriu, na manhã desta segunda-feira, o seminário 3 anos de vigência da LGPD, os principais avanços na proteção de dados no Brasil, homenagem a Danilo Doneda, e também foi entregue o prêmio que a própria NPD fez, né, ou promoveu. O prêmio Danilo Doneda de monografias também foi entregue, foram entregues hoje os certificados, né, para os ganhadores, para os alunos ganhadores, e de forma muito bonita foi entregue pela Dora, a filha do Danilo, né? Vocês conseguem ver aí nas redes sociais do próprio Danilo, que ainda continua sendo alimentado, o Twitter dele continua sendo alimentado e o Instagram também, você consegue ver as fotos aí. Depois aqui eu vou colocar o link também, mas fica essa lembrança aí, né? Desse grande cara aí que foi o Danilo Doneda e toda a importância que ele teve aí para uma formação aí, talvez de uma geração de juristas dedicados ao estudo da, não só da proteção de dados, mas também do direito da tecnologia, né? Eu estava relendo o livro dele com os meus alunos lá do grupo de pesquisa em proteção de dados, e é impressionante, né, como a contribuição dele, não só para a proteção de dados, mas no livro de proteção de dados, o grande conhecimento que ele tem de direito, de filosofia, de cultura geral, foi realmente um grande cara que merece aí todo o reconhecimento da importância que ele teve para o mundo jurídico e para a vida das pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. E para mim continua sendo um grande cara. Continua sendo um grande cara, como a gente falou lá na nossa homenagem que a gente fez para ele, né? Mas para além daqui. Quem já me conhece já sabe do que eu estou falando. Café expresso, assim, claro que o Danilo Doneda já merece vai entrar todos no café? Os cafés expressos do mundo, de todos os podcasts. Aí. Calma aí, meu amigo. Mas tu já tá terminando o episódio? Tu quer falar mais alguma coisa? Claro. Tu tem mais uma notícia? Mas tu é o Rogerinho do Engá agora? Do eu não sabia, legal? Cara. Desculpa, eu achei que era a última. Desculpa, cara. Eu tô me sentindo agora o Murilo. Desculpa. Achou que ia ter mais notícia? E nem ele falou esses dias no podcast, né? Fala você primeiro, como é que é? Fala você primeiro, que depois eu vou criticar o seu argumento de forma destrutiva. Aí o cara fala e ele manda aquela boca, né? Assim, ele manda aquela boca. Caraca. A gente não é. Nós não somos ninguém nesse mundo do entretenimento, né? O segurança legal, mas vai de qualquer maneira um abraço pra esse pessoal do Choque de Cultura, cara. Eu curto muito. O Danilo eles, cara. Adorava os caras do Choque de Cultura. Tem foto deles com os filhos dele, com o pessoal lá do Choque Sério, de Cultura. Meu? Tem. Paca. Eles gostavam os guris deles, os filhos dele gostavam louco, os guris muito bom, também, cara. Gostavam muito. É muito bom. É uma dessas coisas assim que eu curto assistir. Mas beleza. Eu vou ligeirão então aqui, Guilherme, antes que tu me mande calar a boca com o argumento destrutivo. Tá. As duas coisas que eu tenho aqui É, uma delas, chamando atenção, a matéria na Bleeping Computer, tá? Eu achei muito relevante, chamando atenção para os cyberataques, mirando cada vez mais extensões em navegadores. Então, como as empresas já estão há algum tempo já controlando essa questão de acesso à máquina local, restringindo permissões de instalação de software, etc., tem se notado um aumento, né, ou seja, um foco maior na questão de uso de extensões maliciosas, né, que vão acabar parando nas lojas, e não só criação de extensões maliciosas, como extensões que se mutam em extensões maliciosas. Ah, como assim? Ah, tem uma extensão lá que já existe, ela é legítima, o pessoal utiliza, ela não é maliciosa, blá, blá, blá. Aí alguém compra a extensão e transforma ela numa extensão maliciosa. Tá, a pessoa faz um pouco isso com conta de Twitter também, né? Ela começa como uma bobagem qualquer lá e depois vira uma conta, sei lá, de ódio político, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E aí, assim, os caras têm... O que eles têm levantado? Que esse tipo de exploração, tá, acaba levando a controles do navegador. Tu consegue dar print, o cara remotamente, o atacante, consegue dar print na tua navegação, consegue ver teu histórico de navegação, consegue roubar cookies e outras coisas que dão acesso... De navegação. Bom, se bem que você está instalado no browser, dá para ver o histórico também, né? Extensão, seria... meu amigo. Extensão, embora, claro. Extensão pode fazer de tudo, se tu permitir, ele faz de tudo. Pode acessar cookies, então pode roubar sessões. Cookies de sessão, aberta. Então, cara, é bem delicado isso aqui e até tem alguns links aqui na própria matéria de como você pode prevenir, né, na sua empresa desse tipo de coisa acontecer. E então, o Chrome, por exemplo, tem do Edge, mas acho que ninguém usa o Edge. Olha você. Toma cuidado, cara. Que o Edge, eu descobri faz pouco tempo que o Edge tem Edge para Linux também. Tem. Eu instalei e desinstalei. Aí, o... Cara, tome cuidado, olha só. Se tem um repositório, se tu botar isso no teu Ubuntu aí, tu te prepara, cara. Se tem um repositório lento pra atualizar... É mesmo? Sim, vem todos os repositórios, tá rapidinho lá atualizando, daqui a pouco chegando na Microsoft. Ah, mas deve ser por conta aí, de... Aí tu sai pra gravar uns 3 episódios do café... Segurança legal e volta. É pra gravar um CD, lembra aqueles CDs de 2 vezes que demorava uma hora pra gravar? Gravar um CD e vai tomar um café. Vai tomar um café. Então, aliás, assim, punha pra gravar um CD e a máquina ficava morta. Ela só gravava CD, você não podia tocar no mouse isso. Pra não queimar o CD, né? Pra não ferrar o CD, não, pra não estragar a queima. Estragar, né? O CD, ele queimava, né? Queimava. Aí é o seguinte, então ele dá algumas dicas aqui, por exemplo, no Chrome, né? Funciona se o Chrome estiver vinculado à conta na workspace lá da empresa. Aí tem as dicas para o Edge, como usar policies para gerenciar as extensões. A ideia tá para o Chromium, inclusive, tá? Existe no Visual Studio Code, eles colocam aqui, que não tem ainda implementado, tá? Mas tem um issue aberto lá no GitHub para se implementar esses controles para tipo também de cuidar as extensões que tu instala no code. Tá? Então, é um ponto de atenção. Beleza, você tem todo o resto já controlado, né, ou já controlando a sua empresa e tal, mas se preocupe de alguma maneira em limitar e dar um whitelist nas extensões que seus usuários podem utilizar nos seus navegadores. Tá? Isso é um ponto importante. E a minha última notícia, agora sim, não acabou ainda, você tem mais. Não acabou, tem mais, eu tenho mais. Eu tenho muito mais, meu amigo. Tenho muito mais. Não, a gente tem. Se vocês pode ficar falando aí por mais uma hora, tem notícias. Agora tu tem também, né? Agora tu tem também. Tudo bem. Depois de falar das luzinhas do meu teclado aqui, das luzinhas do meu mouse aqui. Exato. Cara, assim, ó, é muito legal, cara. Vou jogar, as luzinhas mudam. Aí tem um par de colore aqui os controles daquele jogo. Eu gosto muito. Não, eu acho bonito. Eu só não acho muito funcional, assim. Acho ruim pra digitar, aqueles tecladão pesado, mecânico, barulhento pra digitar. É isso aí. Pode ser bom pra jogar, né? Tu usa uma redução de ruído aqui, ó. Vou bater aqui. Ah, quer dizer, tomara que eu não me quebre agora que eu tô com... Vamos ver. Deu pra ver. Ah, deu pra mim, cara. Deu pra ver. Não deu. Tá. Mas aí o seguinte, a outra notícia também da Bleeping Computer, tá? HCA Healthcare, tá? Uma das maiores operadores e proprietários de hospitais, né? Eles têm 182 hospitais, 2.200 centros de cuidado, não sei como é que traduz isso aqui, em 21 estados nos Estados Unidos e no Reino Unido, tá? Eles tiveram um pequeno probleminha, tá, com um data breach, tá? E o hacker, que na o... Não vou entrar nessa história de hacker, uhum. Mas o hacker que invadiu... O criminoso. Ele conseguiu extrair os dados de 11 milhões de pacientes. 11 uhum. milhões de pacientes, tá? E os dados, eles são de registros de pacientes, tá? Criados entre 2021 e 2023. Durante a pandemia 2021, ainda, né? Cara, durante a pandemia, é dado recente, né? É. Isso histórico já seria um baita de um problema. Até porque tem tratamentos que levam anos e que... Claro. Ou que tem tratamento permanente e tudo mais. Mas isso aqui ainda é coisa assim super recente, né? Então, de 21 pra cá. E o que que... E assim, a HCA Healthcare acredita que a lista contém cerca de 27 milhões de linhas de dados... que podem incluir informações de aproximadamente 11 milhões de pacientes, tá? Os dados foram roubados, atenção, da onde? De um local de armazenamento externo. Ué? Usado para formatar mensagens de e-mail para os pacientes. Bah! Tá? Os dados incluem os seguintes... Não, mas peraí. Ah. Só um pouquinho. Se são 27 milhões de linhas e 11 milhões, supõe-se que seriam 11 milhões de atingidos, você teria 2,45 linhas por atingido. Alguma coisa errada aí... nesse número aí, né? Por quê? Duas linhas por atingido? Não, desculpa. Quando 27 eu traduzi, milhões de linhas não, por registros. 11 milhões. Não, registros. Registros. Cada linha rolls, tá? Então, registros. Tá, desculpa, eu traduzi como linha ali, mas quando eu quero dizer assim, registros, sim, tá? Sim. Então são 27 milhões de registros, tá? E esses registros incluem nomes completos, cidade, estado e CEP, endereço de e-mail, número de telefone, data de nascimento, sexo, o data e local do serviço e data da próxima consulta. Tá? O que então, traria ainda dependendo da consulta. Ah, mas é só data da consulta, né? Data da próxima consulta. É. Tá? Isso é o que eles dizem, tá? Tá? Eles não acreditam que os dados roubados, isso é HCA, tá? Que os dados contenham informações clínicas detalhadas, como condições, doenças, diagnóstico, tratamento, e informação de pagamento, como cartão de crédito e números de contas bancárias. E nem outras informações sensíveis, como senhas, o Social Security Number deles lá, uhum. que é o CPF, e licença de, né, e CNH, a nossa CNH, a licença de motorista lá que eles usam bastante. Sim. Também. Tá? Então, isso a HCA fala. O que me preocupa aqui, Guilherme? O que me chama a atenção, né? É que é uma das maiores dos Estados Unidos e que opera também no Reino Unido. E, cara, o que nós temos de rede hospitalar aqui no Brasil que não está preparada para lidar com esse tipo de situação, ou seja, nem está preocupada com o dia a dia e não está preocupada com a segurança. E isso aqui é o tipo de informação que vaza. Claro, aqui eles dizem que não tinha outros dados, né? A não ser os dados cadastrais aqui. Mas isso aqui é um tipo de dado que vaza, cara. Se vaza com dado clínico e tudo mais. Ah, sim. Causa um prejuízo. A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre esse tipo de problema. Assim, causa um prejuízo, cara, potencial pros pacientes, assim, que sim, quase são os impactos. É impossível de mensurar, né, cara? Os danos, talvez, os maiores danos aí, né? Um dos das maiores amplitudes ou possibilidades de dano envolve esse tipo de vazamento, né? É. Vinícius, tinha algumas outras notícias aqui, uma delas que a polícia francesa pretende espionar telefones, né? Você tinha trazido isso aqui para nós e eu acho que merece pelo menos uma breve menção aqui, né? Que o lá na França teria... até a gente não foi atrás do número dessa lei aqui, mas eles teriam um projeto, na verdade, para incluir essa possibilidade de que a polícia conseguisse ou tivesse esses poderes adicionais aí, inclusive para abrir geolocalização de fones, telefones e outros dispositivos, né? E hoje, quando a gente fala outros dispositivos, né, dependendo do sistema operacional que você usar, você vai ter geolocalização no computador, mas a gente não pode se esquecer, e a reportagem do Le Monde é bem clara, né, de carros e outros objetos conectados, sim, internet das coisas, né? Sim. Ora, os carros hoje, né, já saem alguns de fábrica já com, inclusive com chip, né? Você não tem nem como não consegue desabilitar a geolocalização. Exato. Mesmo que você, a gente já falou sobre isso aqui, né? É. Então, e agora esses últimos carros, carros mais modernos, você já integra com o aplicativo, né? Eu tava vendo um esses dias que era uma função meio básica, não é nada demais, assim, não é um carro de luxo, de último tipo, não é um Rolls Royce, sabe? É um carro bem, assim, eu diria, de popular, que já permite que você faça essa ligação. É, qual é a ideia? Ah, tá muito quente, você liga o carro pelo aplicativo para ele ficar gelando, para quando você entrar no carro, tá geladinho, sabe? Então, obviamente, eles também recolheriam aí geolocalização e aí até permitiria habilitar a câmera e tudo mais. Né? Não acredito que vá passar isso aqui, se eu entendi, é um projeto de lei, né? Mas, e claro, claramente, né, causou a preocupação em muitas pessoas aqui, o pessoal lá do Quadrature du Net, né? Quadrature du Net. Quadratura do net, a quadratura da internet aqui, né? Então eles deram essa, e a gente deixa aqui essa indicação, né, para os nossos ouvintes. Café frio, quadratura café frio. Da rede, a minha, não é quadratura do net, não sei como traduzir isso direito, mas tudo bem. Café expresso e café frio. Eu tinha falado que o Danilo é hors concours, então não, ele merece todos os cafés expressos, né? É. O café frio vai para Volkswagen. Por essa propaganda deles, Regina. E o meu café expresso vai... Eu vou dar um voto de confiança para a NPD, embora tenha a gente tenha críticas que foram colocadas lá no início, enfim, a forma de divulgação que eu acho que eles vão resolver, né? Talvez as críticas que a gente colocou, né, que eu acho que são válidas, mas são críticas construtivas, mas eu dou o café expresso para eles. Eu acho que né, foi um primeiro passo. Tá, beleza. O café expresso tu acertou também? Tipo assim, eu ia dar o café expresso pra NPD. É? Sim, ah, tá. Porque a gente tava faltando, a gente precisa ver ação nesse sentido. Claro. E acho que, apesar de a gente ter ressalvas com relação à ação em si, né? De algum formato, algumas coisas, eu acho que é muito bom a coisa ter tá acontecendo, né? Assim, tipo... É. Vão ter proteção de dados ou não vão, né? Exato. É sério ou é de brincadeira o negócio? Então, eu acho que o café expresso, sim, vai para a ANPD, né? Que a ANPD, que fique bem claro, repito, a ANPD, que está começando a fazer o seu trabalho, conforme te espera que aconteça. E o café frio, cara, eu te confesso que o café frio, cara, eu não quero dar para Volkswagen, saca? Eu tenho uma ligação sentimental, assim, emocional, muito grande com Kombi. Outra hora eu conto, mas eu tenho uma vinculação muito forte com Kombi, muito forte mesmo. Não gostei da Kombi nova, preferia a antiga. Achei muito moderninha pro meu gosto, eu preferia a antiga. É, mas assim, eu te confesso que por causa dessa minha ligação com a Kombi, eu tenho uma ligação muito forte realmente com a Kombi, assim... A propaganda mexeu um pouquinho comigo, sabe? Então eu não queria dar o café frio assim pra, para Volkswagen por causa da Kombi. Se fosse outro carro, eu ia sabe, Fusca. Ah, aí eu não ia dar bola. Kombi essa que é um, do, Kombi um dos... Kombi. Kombi que é um dos carros do pessoal do Choque de Cultura, né? Um deles, lá não lembro qual, tem uma Kombi dirige branca, uma Kombi. Sei lá. É. Acho que é o Rogerinho, cara. Acho que é o Rogerinho do Engaixo. Ah, eu não me lembro. Não vou dizer porque eu realmente não lembro. Eu acho que é. Tá, mas então pra quem que você vai dar o café? O café frio, cara. O café frio... Sei, meu. Tu deu café frio pra Volkswagen, né? Eu não sei se eu nem... Acho que eu dou café frio... Eu vou ter que dar o café frio... Pra polícia francesa? Pra polícia francesa? Pra polícia francesa. Isso aí sim, cara. Pretende espionar telefones. Eu acho que sim. Ou pra todo mundo que quer fazer mau uso de inteligência artificial aí. Que é uma coisa que eu curto muito, tô gostando muito dos resultados que eu tô obtendo e por causa da corrupção humana, Da natureza humana. Por causa da natureza humana, a gente vai acabar ferrando com as cara, coisas muito boas que a gente pode tirar aí de... Como nós fizemos com todas as grandes conquistas científicas, sei lá, né? Talvez seja um exagero, né? Todo um exagero, mas a gente consegue fazer com bastante, a gente consegue ferrar. A gente contém esse potencial de estragar as coisas. Ser humano consegue. A gente consegue, cara. Consegue. Os dinossauros precisaram do meteoro. A gente não precisa de meteoro, cara. Uhum. A gente é muito mais competente. Tem uma charge de um dinossauro que olha, uma estrela cadente, eu quero ficar famoso. Aí no outro quadrinho é ele num museu de ciência natural, só o esqueleto dele. É isso aí. Eu acho que boa, é isso, cara. Né? É isso aí. Tá. Não, vamos encerrando, porque sim. Já é 1h40. Né? Chegou no final. Então, agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e esperamos encontrá-los novamente no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. E Ana e Letícia, até a próxima.